sabia, por isso não me espanto. Quem nasceu pra ser capeta, nem com reza vira santo. Sai do canto, enxugo o pranto, bolso acalanto. Pra que se curvar por pouco, se lutou por tanto? O dilema que nós temos, todo mundo é igual, mas na hora de morrer, favelado vale menos. Fascinados por fascismo, bem-vindo à era do jumentalismo. Soltou seus soldados em cima dos animais. Nós, se dizem diferentes, são iguais. Pós-ditadura, eu não vejo cura. Vida de loucura, põe na viatura para o povo preto. Jaulas. Se não serve de instrumento, é tratado como inimigo que aprendeu a lição. Hoje tá dando aulas. Maldade pura, só que não comove, ninguém se envolve. Só a tia que chora a morte da filha na sepultura. Só. Alucinado, emocionado, tem fantoche respondendo com deboche. Tem inteligência, embeleza a feiura, mas beleza não esconde a burrice e ignorância de ninguém. E ficou sinistro, boçal vira ministro. Aí o ego incha, só que vira cupincha. Coitado do povo que acredita em tudo que escuta. Depois do choro é hora do luto virar luta. É nesse momento que a esperança se encolhe, sofrendo reflexo daquilo que se escolhe. Ligação direta pagando com a própria vida. Hoje somos barata no governo inseticida. 80 tiros no carro e ninguém teve culpa. Família chorando e não teve pedido de desculpa. Atira de cima pra baixo e nem se preocupa. Tirania pelo cargo que ocupa. Política que mata, lá na mata se desmata. Pra família tem mamata, eleitor levanta a pata. Água de terreiro pra quebrar o seu jejum. Quando tem 39 quilos é porque alguém ficou com um. Pegou uma da pura, botou uma mistura. Um quilo da coca ele fez virar 3. O que valia 12 já é 46. Pegou mais 4 e fez 16. Em uma semana ele já vendeu tudo, juntou o dinheiro e investiu outra vez. Pagou derrame e tava tendo lucro, isso tudo antes da metade do mês. Não entendi o espanto de vocês, essa porra é um jogo, não se faz de bobo. Não era do jumentalismo, poste mija no cachorro. Então não vem falar besteira se tu nem mora no morro. Senão eu vou chamar a Xuxa pra acalmar esses garotos. Nós com a mão inchada pegando na enxada embaixo daquele solzão da baixada. Enquanto seu filho ganha a embaixada, nem precisei matar essa charada. Era pra acabar com a mamata, não era pra acabar com a mata. Melhor perguntar pro mito porque a meta dele mata. Antes eu queria saber quantas dólar ainda tinha. Hoje eu só quero o preço do dólar. Honra o lar, cordão que nem a marola. Camisa de time, balão, cordão pra fora. Hoje é safada me ama. Invejoso engole, mas a frente gorfa. Tenta cavar meu erro, cava a própria cova. Capota sem na curva, golaço contra de trivela. Pior que ele tudo crivela. Teus mano vai te ver lá, se tu mexer com alguém da vila. Porque tipo assim favela, primeiro vem família. Só cachorrão matilha, pô destrava engatilha. Pô aponta e mira, escreve a letra pica. Não dá do prendo dry, mano zen Dubai. Pente ou bye bye, tentar me derrubar cai. Entende minha fé é Muay Thai, chão quente. Por isso a correria eu sou o mente. Você é o que mente, boca sem dente. Se é que tu me entende, meu flow não mente. Meu verso, minha arma surpreendente. Meu som estridente, minha voz envolvente. Meus mano influente, elegendo o preto presidente. Falando favelas fluente. E quando a bomba explode, quem tá perto é nós. Nós mesmo. Porque só quem fortalece nós. É nós mesmo. Pobre vive desatando nós. Nós mesmo. Ninguém vai poder falar por nós. Só nós mesmo. Quem tá perto é nós. Nós mesmo. Porque só quem fortalece nós. É nós mesmo. Pobre vive desatando nós. Nós mesmo. Ninguém vai poder falar por nós. Só nós mesmo.